No localizador, visual com a pista 6224. Esse é 6224, passando Zuna, complete aproximação e chame a torre no 8295. Boa noite, bom povo. 6218, obrigado e até logo, 6224. Voo 9075, desça para 2000 pés, o ajuste no 095, autorizado LS Ferreira da pistola 0, reporte estabilizado. 2000, solicitado de LS, X-Play da ONU 0, Covid 15, reportará estabilizado o voo 9075. Ok, após o tom na curtinha, Lima tem preparo para decolagem imediata, o pastor 2-0. Faz a passagem, a Lima tem. Torre Salvador, boa noite, 6224, capturando o glide no localizador, visual com a pista. 6224, boa noite, mantém a aproximação, guarde pista ali, Barboso, tem um Brasília da Força Aérea prestes a iniciar a rolagem agora. Aguardando a autorização, 6224. Gente, pioneiro no 2, mantém a espera. Então, 3178 no solo, Zulu 3, por gentileza, agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa e chame a taxa Juliette. Vai levar à direita, prosseguir Alfa, chamando da Juliette, na 3178. Alinhado pronto, pastor 2-0. Pastor 2-0, livre decolagem da 10, o vento 100 graus, 99. Livre decolagem, pastor 2-0. Zulu 4309, submantém o nível 360, chame agora ao centro Recife no 25.1, alterna no 33.25. Centro Recife na frequência 251, alternado 3325, obrigado senhor. Até a próxima, boa noite. Obrigado. Até boa noite, bom voo. Obrigado. 100 graus, uma dezena de nós. Autorizado o pouso pista 10, né, 224. Passou 2-0, decolou o Zulu 5, controle 19-8, bom voo, boa noite. Chamou o controle 19-8, grato, ó, boa noite. O pioneiro no 2 tem condição de decolagem imediata, assim que autorizado? Afirmo. Ok, após uma via caracuta, ali mantém, prepare-se para a decolagem imediata, pioneiro no 2. Futão 3305, por gentileza, troca para o solo 129, apenas para a cópia aqui. Pastor 2-0, voo Jambo, dá presente? Ciente, dá presente, voo Jambo, pastor 2-0. Salvador Rio, chega na 2-5, bravo. 5972, troque para 121-9, apenas para cópia, por gentileza. Salvador 3178, da Tanta, próxima de 10. Juliette, Juliette, portão 7. Juliette, 07. Chico 972, boa noite. Autorizado para o Galeão, nível de voo 320, pela APA 9857 até Seguro, APA Zulu 16 até Gruff, APA Zulu 14 até Toquim. Decola da 10, inicialmente na subida da EL com curva direita, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5404, controle 198, cotejo. Autorizado 2-0, decola da 1-0, Claro, pioneiro do 2. Já pronto para o posicionamento no passo 3. O 9075 da Gol, complete a aproximação, agora em pista livre, então Brasília iniciando a rolagem agora. Gente, aguardando a pista livre, bolão 0705. Então 3305 na escuta da torre? O 5972, apenas confirmando, chame novamente na torre 1895 para o posicionamento, ok? Um toque para 1219, apenas para cópia, para evitar que aguarde mais muito tempo, ok? 219, graças. Gol 9075, livre pouso na 10, o vento 100 graus, uma dúzia de notas. Livre pouso na 10, gol 9075. Lá para o Whisky 58. Decola na 10, curva direita, perdão, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. O transponder é o 51401 e o controle 198, corteja. Então, atualizando o 5330, decola da 10, esquerda, Caju, Puca Caju, 5141 no transponder 198 e o controle da 3305. Confirmando o transponder 5401, ok? 5401 no transponder 3305. Correto, 3305, retorne para 11895 quando pronto para o posicionamento, agradeço. Não, 9075 no solo 21, libere a direita, chama o solo 121. Perdão, libere a direita, prossiga na Alfa Índia, portão 03. Direita, Alfa Índia 03, na sua escuta, portão 075. Então, 3305, chamou para o push, é isso? Positivo, no 05. Autorizado, chame táxi, então 3305, QNH 1500. 020, submantém o nível 270, chame agora Centro Recife no 26.85, alterna no 25.45, boa noite, bom voo. 26.85, 25.45, pastor 20, grata, boa noite. Salvador 6224, bom dia, é, boa noite, perdão, é 190 Aracaju, copia? Pode, se já estiver pronto, manda. Ok, 6224, autorizado para Aracaju, 190, direto, decolando na 10 para curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o transponder 5406 e o controle em 198, corteja. Maravilha, então 190 foi autorizado para Aracaju, direto, decolada 10, curva esquerda, curva Caju, 5406 o corte, 109.8 a frequência do controle para o 6224. Chame na torre 118.95 quando pronto para a decolagem. 5406 inserido, chamará na torre, né, da decolagem. Prossiga via Índia, portão 03, ok? Ok, portão 03. Pioneiro no 2, submantém o nível 260, chama agora Centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25, boa noite, bom voo. 251, alterna 33, decimal 25, muito grato, bom serviço para ele. Obrigada. Saudação 3305, ponto para pronto. 3305, autorizado linha decolada 10, vento é 090 graus com uma dúzia de nozes. A linha decolada 10, são 3305. Ok, autorizado a decolagem. 090 graus, agora uma dezena de nós. A decolagem está 3305. A 3305 no solo aos, perdão, decolou aos 31, controle 198, bom voo, boa noite. Salvador 3305, boa noite, contato falha na decolagem, prossiga conforme autorizado, isso me mantém o nível 33A. Aeroporto de Salvador, tá 3305. Prossiga 3305. Confirme 3305. Nós já havíamos falado com a senhora, estamos em ascensão 330. E aí? Luna 076, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desse mantenha o nível 050, ajuste no 015, voo e TAP da presente, Luna 076. Esse voo vai ser TAP, e se der só, o 050, né? 305, sub, me mantenho nível 330, chame agora Centro Recife no 26, decimal 85, Inferno no 25, decimal 45, boa noite, bom voo.